mão no joelho, fica de quatro em pino. Bota, bota a mão no joelho, fica de quatro em pino. Explode o bagulho. Empurra que eu sou puta, empurra que eu sou puta, empurra que eu sou puta. Fica de pata, de pata. Bota a mão no joelho, fica de quatro em pino. Explode o bagulho. Empurra que eu sou puta, empurra que eu sou puta, empurra que eu sou puta. Bota a mão no joelho, fica de quatro em pino.